Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes que você ache que errou de podcast, tenho que te alertar que sim, você está ouvindo o episódio 10 do Balanço Focado. E nele, trago a ilustre participação de um dos caras mais top da atual podosfera brasileira. O nosso entrevistado de hoje tem uma dificuldade enorme de preencher a profissão nos balcões de check-in dos hotéis, dada a pluralidade de conteúdo e mídias que produz. E nesse final de semana, chegou a 1000 assinantes no seu mais novo projeto, o Café Brasil Premium. Sim, é ele mesmo, o mestre Luciano Pires. Podemos entrar? Bem-vindo, então, ao Balanço Focado. Hoje a gente está aqui com Luciano Pires, o mestre do Café Brasil. Fala aí, Luciano. Bom dia. Bom, para não perder, a moda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom estar aqui no Café. Aliás, café não, bom estar aqui no Balanço Focado, que eu vi nascer, né, cara? Vi nascer, olha só. Isso. Para quem não sabe, né, o Luciano aí é um dos responsáveis por inspirar, né, esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Lá nas discussões, no grupo do Telegram e mesmo nos textos lá do Café Brasil, na página do Café Brasil e nos podcasts, ele fala para a gente perseguir e começar a fazer. E não adianta, você tem um sonho, cara, dá o primeiro passo. E aí eu fui estimulado aí a dar o primeiro passo. E a gente dá o primeiro passo, ele não é do jeito que a gente gosta, sai tudo, mas tem que dar, tem que avançar, porque se você tem um mindset flexível, você vai descobrir que ao longo do caminho você vai evoluindo e vai fazer a coisa mais legal ali na frente. E o aprendeu direitinho, último... aprendeu direitinho. Isso é porque eu tô fazendo fitness intelectual, né, Luciano? É, isso aí, cara. Então, a minha fala, o bordão que eu costumo usar é aquele do... faça simples, ponha no ar, deixa as pessoas usarem e depois sofistica. Entendeu? E tem muita gente que fica naquela esperando sofisticar, né? Vou fazer melhor e melhor antes de botar no ar, né? Vou chegar no máximo, vou fazer o melhor de tudo e acaba que nunca sai. O negócio é o seguinte, cara, bota no ar. Ah, não é do jeito que eu queria, tá faltando coisa. Cara, põe no ar. A melhor forma de você desenvolver o trabalho é com ele funcionando, com as pessoas usando. E aí você vai adaptando o inteirinho. E bota na cabeça o seguinte, cara, podcast, semana que vem tem outro. Entendeu? Então eu sempre tenho a chance de, na semana que vem, corrigir a bobagem que eu fiz nessa semana aqui, ou melhorar o que tá acontecendo. Eu lancei agora o cafezinho, né? Acabei de lançar o cafezinho. Lancei o primeiro número com aquele barulhinho da xícara, e os caras, pô, devia botar o barulhinho da colherzinha na xícara. Tá bom, cara. No segundo programa já vai com a colherzinha, e no terceiro, além da colherzinha, vai mais uma coisinha, até que ele chega num nível legal e pronto. É isso aí. Esse é o grande lance, de você ir acertando com o tempo. Exatamente. Essa é a forma bacana, né? E o pessoal que tá consumindo vai te dando o caminho, né, também. Acaba virando uma cocriação. Sim. Mas diz aí, Luciano, e como que é o seu dia a dia aí no... Um cara que faz palestra, que tem um podcast, que produz conteúdo pra caramba. Eu assumi há muito tempo atrás que o meu trabalho é aquele do One Man Band, né? É um cara que toca todos os instrumentos aqui. E eu me preparei pra ser assim. Então, eu fui durante muito tempo diretor de uma baita indústria, com equipe gigante, direcionando aquela equipe. Então, tinha uma estrutura muito legal. Quando eu saí da indústria, vim pro meu próprio negócio, eu optei por ser o menor possível, porque eu queria botar meu foco não em gerenciar um grupo de pessoas, mas em produzir conteúdo, né? Eu falo, agora eu vou pegar meu lado artista e vou partir para essa questão de produção de conteúdo. Então, esse é meu negócio. E não cabe nesse negócio perder, entre aspas, meu tempo gerenciando pessoas. Então, eu optei por não ter equipe, por não estar mandando o material para a turma fazer e organizar o meu dia a dia para que eu tivesse... capacidade de executar quase tudo que fosse possível fazer aqui. Então, desde da formatação da minha sala aqui, da maneira como eu montei meus computadores, até o sistema que eu utilizei para fazer o site e tudo mais, eu botei aqui para eu ter autonomia quase que total. Então, hoje eu entro aqui e eu tenho um sistema, uma rede de fornecedores, um sistema montado para que... Cara, eu sento aqui agora, eu tenho uma ideia, eu escrevo um texto, eu subo o texto para o site... Eu abro o Photoshop, eu faço a ilustração, eu subo lá na hora, então em minutos está pronto o que eu tiver a ideia de fazer. Botando na cabeça aqui agora, bolei um texto para o cafezinho, cara. Eu sento aqui, escrevo o texto, entro no meu estúdio, eu ligo o equipamento, eu gravo, eu volto para cá, abro, edito e põe no ar. E outro dia eu fiz uma experiência aqui para ver quanto tempo levava, né? E a ideia é fazer da forma mais rápida possível. Então eu botei aqui e falei, olha, entre ter a ideia, escrever o texto, publicar e botar no ar, foram menos de 20 minutos, né? Então não tem que mandar para o webmaster, não tem que ligar para o cara para ele fazer a ilustração, não tem que ligar para o outro mané para não sei o quê. Então eu tentei buscar, já sabendo que isso fazia parte do meu propósito, né? E isso foi uma escolha, cara. Não é... Se você for ver uma empresa tradicional de geração de conteúdo, os caras têm mil caras escrevendo, tem um monte de gente fazendo, pintando e bordando. Eu não quis isso. Eu quis que o Café Brasil fosse a minha... É o meu sangue que tá aqui nele, né? Uhum. Então eu organizei tudo aqui. Você viu, eu te mostrei aqui agora como é que é a minha sala, né? Sim. Eu tenho cinco telas abertas na minha frente. É pra produtividade isso aqui, não é pra outra coisa, né? Uhum. Não tem que ficar abrindo e fechando o programa, não tem que mudar, sabe? Ah, vou baixar um programa pra levantar outro. Não, cara, tá tudo aberto na minha frente aqui. Eu só mudo de lado. Se eu der um clique aqui e o programa começar a pensar, eu já mudo pra tela seguinte e já entrei noutra coisa aqui. Então, se você for ver aqui, é frenético, cara, a forma como eu trabalho. Mas eu montei um projeto para que ele fosse assim, né? Então, a ideia é produzir o máximo com menos de tempo, menor tempo possível. Uma experiência que eu acabei de fazer agora, eu retomei o esquema de fazer cartoons, né? Que eu tinha deixado o cartoon meio para trás, e ele ficou para trás porque demandava um baita tempo. Então, fazer um cartoon era nanquim, bico de pena, e vai, faz o desenho a lápis, depois cobre com o nanquim, aí vai pro scanner, escaneia, depois pinta. Cara, era um negócio demorado. O processo, e aí, é um processo bem demorado, né? Uhum. E ao longo dos últimos meses eu fui desenvolvendo um outro processo aqui com canetinhas novas que saíram no mercado aí, que imitam um pincel, então não tem mais nanquim, nada disso, e cheguei num desenho que eu queria. Eu tenho uma pilha de papel do meu lado aqui, tô trabalhando aqui. Tem uma pilha de papel aqui, tá parada aqui a pilha, né? Cada vez que eu olho pra ela, eu falo, pô, dá pra fazer um cartoon. Deu uma ideia, cara, eu paro o que eu tô fazendo, viro pro lado e faço um cartoon em 5 minutos. Fotografo o cartoon com o iPhone e publico. Então, o que acontece isso aí? Pra mim é mais importante o cartoon estar no ar, mesmo que seja uma foto batida com o smartphone e não tenha sido escaneada, etc e tal, do que ficar naquele processo demorado. E aí eu consigo produzir, no mínimo, um cartoon por dia, coisa que eu não fazia, cara, há 20, 30 anos, né? Cara, cada vez que eu vou sentar aqui pra bolar alguma coisa, na minha cabeça tá essa, como fazer que isso seja da forma mais simples e rápida possível, né? Então, olha, eu prefiro a coisa no ar, mais ou menos, do que na prancheta melhorando indefinidamente, né? E com o tempo ela vai melhorando, cara. Então, que você olha pro Café Brasil, puta, quanta coisa, é assim, cara, mas foi construído um pouquinho de cada vez, aí melhora um pouquinho aqui, aí tem uma sugestão de alguém, a gente vai lá, e é um processo sempre dinâmico, né, cada vez mais rápido e mais produtivo. Ah, muito legal, muito legal. E eu vou aproveitar, Luciano, e comentar que hoje tá aqui acompanhado da Isabel, a minha esposa. Isso. Isabel, quer perguntar alguma coisa pro Luciano? Não, assim, na verdade eu sou muito fã do Luciano, muito fã do trabalho dele. Primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Isso! E eu conheci o seu trabalho, Luciano, através do Fernando mesmo, porque eu lembro que na época eu trabalhava e eu tinha um chefe cagonauta, então, assim, foi o primeiro podcast que eu escutei seu. Foi do cagonauta e, assim, o Fernando mostrou com o Isabel esse cara que ele é muito massa, escuta o que ele tá falando e, assim, eu me identifiquei demais com o seu trabalho, então, assim, desde essa época, você deve ter o quê? Uns 4 anos? 4 anos, mais ou menos. Mais ou menos, e assim, eu passei a admirar seu trabalho e acompanhar tudo que você faz, e assim, eu sou tiete mesmo, sou muito fã, acompanho tudo que você faz, sigo você nas redes sociais, e assim, eu não tenho que perguntar, quando o Fernando falou que ia te entrevistar, eu falei assim, foi a única entrevista até hoje que ele fez, que eu quis acompanhar, então eu falei assim, você deixa pra mim ser de papagaio e pirata lá. Ah, que bom, cara. Essa família que ouve Café Brasil unida permanece unida. Exatamente. Não, e aqui em casa, legal. A gente usa o Café Brasil até na educação das crianças, né? De vez em quando eu pego um podcast seu, tema palatável para uma criança de 12 anos, e pego meu menino de 12 anos aqui e falo assim: ó, escuta isso aqui, você vai ouvir, você vai tentar interpretar e você vai escrever um resumo para mim sobre o que ele estava falando. E é bacana, porque... Como é que você explicou pra ela o que é um kit DKT? Não. Eu descobri ouvindo, você mesmo fala, é auto-explicativo. E assim, tudo que você ensina sempre dá pra tirar alguma coisa pra aproveitar, até no ramo, não só no ramo que o Fernando trabalha, mas na minha área também, que eu trabalho, eu sou maquiadora e eu tenho blog, eu tenho as minhas redes sociais, eu gravo vídeos também, ensinando a fazer maquiagem. Então, isso tem a ver com o negócio que tá meio que na moda aí, cara, e quando entra na moda, fica esses modismos aí, é meio pentelho, mas funciona, cara. Tem a ver com aquela história de você definir o propósito do que você quer fazer, e aí as coisas vão se encaixando nele, né? Então, se você não foge do trilho, né, cara? Eu defini o meu lá em 2004, cara, quando eu botei aquela história da despocotização, etc e tal, aquilo mostrou pra mim o trilho, e aí é só questão de jogar tudo ali dentro. Então, olha, vou criar um podcast novo. Como é que é? Eu boto ele dentro do trilho, né? Vou escrever um livro novo, vou escrever um artigo, vou fazer uma palestra, qualquer coisa que eu inventar que eu vou fazer, eu coloco naquele trilho. Então não tem como fugir, você tem sempre coerência, né? E essa coisa é tão maluca que até na formatação do Café Brasil Premium, que é um business novo, ele mudou completamente, cara. Foi alterado 3-4 vezes ao longo de 90... ao longo de 9 meses, porque ele não encaixava no trilho, entendeu? Ele nasce de um jeito, com uma agência me propondo, eu vou construindo um negócio, um belo dia eu acordo, olho para aquilo e falo, cara, não, tá fora do trilho, bicho. Para com essa merda aí, desiste, volta para pôr no trilho. E aí eu reconstruo o projeto 2, 3, 4 vezes, até ele falar, não, agora sim, agora ele tá dentro do trilho. E estar no trilho não é uma questão do software e tudo, o site, a forma de cobrança, a parte industrial dele não tem importância nenhuma, né? A importância toda é o seguinte, qual é o trilho que eu estou seguindo? Então, como é que eu faço que toda essa atividade de produção de site, de sistema de execução de projeto, etc., caia dentro daquele trilho? Se não tiver no trilho, não tem coerência, né? E isso impactou fortemente, cara. Eu tenho o maior orgulho hoje, quando eu conto o case do Café Brasil Premium, e eu conto para os caras que eu montei e desmontei o projeto 3 vezes, cara, e quando eu falo montei e desmontei, é isso mesmo, é chegar assim na boca do lançamento, para tudo, derruba e começa outra vez. Porque eu não estava satisfeito com o caminho que ele estava no trilho. Ele não estava no trilho, né? Então, quando você decide esse teu, bota o teu propósito, olha, eu quero fazer assim, essa é a minha função, fica tudo muito mais fácil. Aí é só jogar lá dentro que não tem mais erro, né? E cria em quem te segue aquela certeza que, pô, se está vindo pela mão do Luciano, vale a pena, entendeu? Então, eu publico um programa chamado Despacito. E aí os caras, meu, odeio essa música, mas se o Luciano fez, tem alguma coisa legal lá. E aí eu vou abrir a mão, eu vou ouvir, né? Faço um programa de rap. Cara, eu odeio rap, mas se veio no Café Brasil, vale a pena ver, né? É verdade. Então isso cria. E você acaba criando uma marca e isso tudo tem a ver com esse propósito aí, né? E realmente, o propósito ele é poderoso. Ele, inclusive, assim, tem muita gente que fica naquela, né? Ah, eu não amo o trabalho que eu faço. Pô, tem gente que tá nessa vida e tá nessa situação e a solução que eu normalmente converso com as pessoas e acabo orientando é o seguinte, olha, gosta do resultado daquilo que você tá fazendo. Porque o resultado daquilo que você tá fazendo é a base para aquilo que você quer fazer, né? Então tem gente que, eu tô no emprego, mas eu não gosto do emprego. Cara, mas você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua família. Goste do resultado do trabalho, porque esse resultado está sustentando a sua família, mas comece alguma coisa paralela que é aquilo que você gosta. E essa, vamos dizer assim, é a forma mais segura para o cara poder alcançar aquele propósito. Porque ele está fazendo alguma coisa que está dando a sustentabilidade da vida dele, ele está sobrevivendo bem, mas ele está andando na direção de atingir aquele propósito. Basicamente é o que eu estou fazendo, cara, hoje. É isso mesmo. E depois o resto vem com maturidade. Eu fui no evento essa semana lá no Murilo Gão. O Murilo Gão estava formando a terceira turma dele no curso de criatividade. Fui lá no evento dele, né? E aí começamos a conversar os dois, batendo papo. E ele falando para mim, falou, cara, é impressionante a diferença que faz a maturidade na gente, cara. Como a vivência, o tempo de vida. E o Murilo é um cara que agita de montão. E ele vê a diferença que tá fazendo nele. Tá me contando, cara, fui fazer uma reunião com o Walter Longo, fiquei sentado com o Walter Longo 5 horas, cara, o cara abria a boca ali, Ele nunca tinha me visto, cara. Em 2 minutos que eu conversei com ele, o cara me deu uma aula na minha frente, toda baseada na vivência que ele tem, né? Então o que nós temos que botar na cabeça é isso aí, cara. A vida da gente é essa construção dessa vivência. Então faz parte disso começar por baixo, fazer coisa que eu não gosto de fazer. Sabe, se a minha função na empresa é tirar xerox, olha só coisa velha, né? É tirar xerox para o do departamento, eu tenho que entender que enquanto eu for o cara do xerox, eu tô aprendendo uma porrada de coisa ali. Eu tô aprendendo, no mínimo, a usar a máquina de xerox. Eu tô aprendendo a cumprir prazo, eu tô aprendendo o relacionamento com pessoas. Eu tô aprendendo uma porrada de coisa que vai formando o repertório que eu vou usar lá na frente. Né? Então, eu queria ser designer de interiores, mas hoje eu sou o cara que faz o xerox. Tá bom, cara, tá? Tá decidido pra onde você vai. E entenda como essa função do tirar o xerox parte da construção desse edifício que um dia vai chegar num puta design de interiores que sabe o que é o valorizar o trabalho de um cara que tira xerox, entendeu? É verdade. Então, isso você não faz em dois dias, você não faz em 5 anos, cara. E a molecada tem uma pressa desgraçada hoje em dia. Então eu quero entrar agora, quero fazer já quero o melhor emprego, quero o melhor salário. Não tem, cara. Tem que ser construção. E não dá pra você acelerar o relógio. Não dá. Isso quando você, quando você acelera o relógio, quando você acelera o relógio, as coisas começam a acontecer numa rapidez impressionante. Sistematicamente não tem base, cara. Isso fica superficial, fica em cima da superfície. Uma hora ele constrói um edifício gigantesco que não tem fundação. E ele cai, cara. E a gente tá cansado de ver aí os nego quebrando que nem um louco porque não tem fundação. Aí sabe o que é a fundação? São as coisas que meu avô já sabia, as coisas que meu pai já sabia. Esses velhos antigos, sabe, que não sabia lidar com o computador, que não sabe o que é Customer Relationship Management, que não sabe usar essas coisas novas. É isso que esses velhos têm, que é essa coisa de fundação, que a moçada não tem, e acaba quebrando lá na frente porque faltou o básico ali atrás, né? E fundação, cara, é raiz de árvore. Você só constrói regando, esperando o tempo dela, ela vai se aprofundando, você vai aprendendo, vai quebrando a cara, e aí um belo dia você vai estar. Quando você menos espera, você vai estar ensinando as pessoas a fazer coisas, porque você passou pelo perrengue que elas não passaram ainda, né? É, Cagonauta faz a gente aprender a não ser como eles. Pois é. É isso, é aprender. Pois é, a Bel tá falando o seguinte, que ela tá falando de um texto que eu escrevia. Cara, faz tempo esse texto, deve ser de 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu escrevi um artigo chamado Os Cagonautas, onde eu defino o cagonauta como o cara que cria cagão, né? Cagonauta é o sujeito que cria cagões. Então, é aquele chefe que é um cavalo, que dá esporro em todo mundo, que você tem medo de falar com ele, que não admite erro, que xinga, que briga, etc e tal. E é o cara que ele cria uma imagem tão forte que quando ele chega no lugar, ninguém quer interagir com ele. Ninguém vai chegar para ele para dizer que aconteceu um problema, porque sabe que a hora que contar que teve um problema, vai tomar o esporro, né? E esse cara acaba criando um monte de cagões em volta dele. Então, ele entra na sala, tem lá 20 funcionários, ele pega um dos 20 e dá um esporro nesse cara. E os outros 19 que viram aquilo, todo mundo vira cagão. Quer dizer, imagina, eu nunca mais vou abrir a boca perto desse sujeito, senão quem vai tomar o esporro sou eu, né? E esse texto fez um impacto gigantesco aí, porque eu descobri que o que tem de cagonauta no mercado é um negócio impressionante, cara. Então o pessoal pegava o texto e mandava: chefe, dá uma olhada nisso aqui. Teve um que imprimiu e pregou no quadro de avisos e arrumou um escândalo na empresa sem tamanho, porque o cara queria saber quem é que tinha botado aquilo no quadro de avisos, porque ele se identificou com aquilo, né? Eles sabem que eles são. Mas então, cara, voltando para aquela história toda lá que você falou, o negócio da produtividade aí. Essa coisa do propósito, cara, virou modinha, né? Hoje propósito é modinha. Então todo mundo que vai falar começa com essa história. Ah, o seu propósito virou modinha. Quando vira modinha, é uma merda, bicho. Porque aí cai no nhenhenhen, vira aquela coisa formatada, fica um negócio romântico, como se fosse aquela história do sonho alto, que se você sonha, você pode... Cara, tá bom. Pensar positivo é excelente, mas não enche barriga e não resolve nada, né? Exatamente. Então, o que nós temos que pegar é pegar o lado bom disso e falar: cara, propósito virou modinha? Sim, senhor, virou modinha. Mas não é por isso que ele perde a função dele. E eu coloco o seguinte: grande parte e qualquer eventual sucesso que eu tenha tido está em ter fixado esse propósito e ter ficado em cima do trilho, cara. Não saio do trilho, o caminho é um só. Então, quem me conheceu em 2004 e me vê hoje de volta, vai olhar e falar, puta, é a mesma história, cara. É o mesmo cara, é o mesmo conceito. Se eu pegar um texto de um podcast, já fiz isso, já peguei meu primeiro podcast que eu lancei em 2005 e refiz agora, e cara, ficou igualzinho. O que mudou? Mudou a formatação, a locução ficou melhor, a edição tá mais bonita, etc. Então, mas o conteúdo, cara, é exatamente o mesmo. Ou seja, essa coerência, para mim, é grande parte de uma explicação de um sucesso. E ela só existe porque tem um propósito e eu tô em cima dele, né? Eu venho do ambiente corporativo, né? Eu trabalhei durante 26 anos em indústria de autopeças, num período de expansão da indústria de autopeças no Brasil, foi um negócio brutal. Anos 80 e anos 90 foi um crescimento, assim, estratosférico, né? E foi quando entraram todos os projetos de qualidade. Então, eu sou da época da introdução da ISO 9000 no Brasil, da época em que o Brasil abriu, o Collor abriu a fronteira do Brasil, e a gente saiu aí buscando tirar o atraso de anos aqui no Brasil. E eu estava dentro de uma multinacional que lá fora já utilizava todos os recursos mais modernos. Então, Lean Manufacturing, cara, esse negócio quando apareceu a gente já fazia há anos, né? Quando virou modinha, a gente já fazia há muito tempo atrás. Então, nós estivemos sempre muito na frente desses processos todos. E eu era o cara de comunicação da empresa, o cara de marketing, mas eu estava absolutamente envolvido porque eu era o cara que tratava de explicar essas coisas para a turma da empresa, né? Então eu fui obrigado a mergulhar de cabeça, a viver dentro do ambiente que eram máquinas produzindo peça. Então não é aquela história do romântico que lê um livro de produtividade japonês e vem aqui fazer romance nele. Eu estava lá dentro, cara. Eu era obrigado a ter números, né? E eu vivenciei muito de perto. Então isso me ensinou demais. Essa história minha da gestão aqui hoje, de como é que eu toco esse meu negócio aqui, tem muito a ver com a disciplina que eu ganhei lá atrás. Ou seja, essa coisa que a gente vivia lá do comando, controle, de você ter números e estar tentando fazer com que a repetição não se torne uma coisa mecânica, mas que ela esteja dentro de um processo tal que não admita muita variação e que você tenha segurança do que vai ser lá no final. Ou seja, aquele projeto de você ter um processo com qualidade e com acompanhamento de qualidade, faz lá o PDCA, né? Tudo isso eu aprendi lá e eu trouxe para o meu dia a dia. Então, quando eu saí da empresa e vim tocar o meu próprio negócio aqui, que eu falei, bom, agora virei artista, né? Mas eu era o artista de olho naquele processo. Então, o que foi? Eu trouxe comigo tudo aquilo que eu aprendi lá para dentro desse meu projeto aqui. Então, eu sento para fazer um podcast que quando você escuta, fala, pô, isso aqui é arte, né? Mas ele foi produzido seguindo as regras como se fosse uma fábrica de cruzeta, né? A ideia de montar... Eu montei o meu estúdio aqui. Não é porque eu queria ter um estúdio, não. É porque eu falei, cara, o estúdio do meu outro lado da mesa aqui, o estúdio a 8 metros de distância de mim, o que vai acontecer? Cara, eu vou ganhar um baita tempo, eu não vou precisar me deslocar para São Paulo, eu vou ter o horário que eu quiser gravar. No domingo de manhã eu venho para cá e eu saio gravando. Então, cada investimento que eu coloquei aqui, cada coisa que eu montei nesse projeto meu, tinha como ideia é como é que eu consigo fazer as coisas cada vez mais rápido, né? E aí eu virei um furacão, cara. Os caras olham aqui e ficam loucos, né? Você abre o Café Brasil Prêmio, eu digo, olha, mas quem que produz isso aí? Quem que faz isso? Sou eu. É. Como assim? Você não tem uma equipe escrevendo? Não, cara, sou eu que escrevo. Quem é que lê o livro? Sou eu. Quem é que edita? Sou eu, cara. Mas como assim, cara? Claro, depois que você monta a tua estrutura e monta a fabriquinha e consegue entrar na fabriquinha, aí não tem mais segredo, cara. E as coisas saem com uma facilidade tremenda, né? Outra coisa é você produzir pensando nos desdobramentos do que você vai usar aquilo lá. Então, se eu sentar aqui para fazer um artigo, eu já sei que esse artigo vai ser escrito para ser publicado no meu portal, para ser trecho do meu podcast, para ser capítulo de um livro, para gerar um pedacinho de uma palestra. Se bobear, ele gera um cartoon. Então, tá tudo na perspectiva, né? E o cúmulo disso aconteceu agora. O Cafezinho, que é o meu podcast novo, um podcast de 2 minutos de duração, ele era o meu artigo antigo. Então, toda semana, desde 2001, eu escrevia um artigo. Toda semana eu publicava um artigo. Sem falhar. Toda semana, um artigo. Um artigo grande, que se eu fosse ler aquele artigo, levava lá 6, 7, 8 minutos, né? Uhum. O mundo mudou. né, hoje nós estamos com aquela coisa de mídia social, cada vez que você faz um textão é um terror, a maioria das pessoas não quer usar. E aí eu resolvi agora somar as coisas e falei, cara, e se em vez de eu fazer um artigão de 7, 8 minutos, eu fizer um artigo pequenininho e fizer esse artigo publicado e lido ao mesmo tempo e tiver o podcast, o cafezinho na minha mão. Então, o que era o exercício de escrever um artigo semanal, passou a ser o exercício de escrever dois artigos semanais com 2 minutos de duração cada um. Mas o que muda todo o projeto, né? Então você tem. Cara, você tem 2 minutos pra dar. Não dá pra sentar aqui e ficar floreando. Cara, eu tenho. Não tenho mais tempo. É chegar lá e pum, dar uma pancada, né? Isso eu tive que mudar o jeito de escrever. Eu tive que desenvolver aqui a minha planilha, né? Deixar como é o padrão pra eu entrar nela aqui e falar: bom, estou olhando aqui o meu texto, já sei o tamanho que tem que ter, né? Que tamanho tem que ter a letra? Como é que eu faço pra escrever isso aqui? Como é que eu vou pontuar de forma diferente, sabendo que é um texto que vai ser lido? Terminei de escrever, como é que eu entro no estúdio, gravo e já venho montar? Como é que eu construo um padrão de edição? Tá tudo pronto aqui na minha cara. Então, cara, eu escrevi o texto agora, eu vou lá, leio, já sei onde é que eu vou salvar. Do que eu salvei, já tá aberto o padrão de edição. Ele já entra aqui. Então, cara, é 1, 2, 3 e já tá saindo. E no momento que isso aqui sistematizou o processo, aí, meu caro, sai de letra. Não tem segredo nenhum de produzir, né? Olha o paralelo que eu faço é o seguinte. Você vai fazer uma viagem pro exterior. Se você não sentar e programar a tua viagem dia por dia, sabe? O que é que eu vou fazer segunda-feira de manhã? Estou aqui em Orlando, tá? Eu vou abrir um pedaço de papel aqui e falar o seguinte. Muito bem, de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer isso, e à noite eu vou fazer isso. Isso tá escrito. Se eu não tivesse na mão, eu dancei, cara. Porque segunda-feira de manhã eu levanto, viro pra tu e falo: onde é que nós vamos agora? Acabou, cara. Vai perder um puta tempo procurando onde ir, vai no lugar errado, não pesquisou antes. Então, se você não fizer esse planejamento, você vai sair que nem um louco aí, trabalhando que nem um maluco, né? Produzindo muito pra descobrir depois lá na frente que faltou a abertura, que na hora da edição você, putz, esqueci, cara, faltou tal coisa, faltou. Então, esse planejamento com olho na produtividade, ele é absolutamente fundamental, cara, para dirigir as coisas. Depois que você põe ele em andamento, cara, sai com uma facilidade e os caras ficam assustados quando vem aqui, né? Mas como é que você faz isso em tão pouco tempo? Porque tá sistematizado, é só por isso. Eu não tenho nem que ligar o computador, ele já está ligado, tá aberto na minha frente. Prontinho. Eu não vou nem ter que ir, onde mesmo que tá? Não, tá aberto na minha frente, né? E isso é interessante porque, assim, eu vi uma vez uma entrevista com um artista que o repórter foi lá na casa do artista para visitar e aí, assim, falou assim, cara, eu imaginei que eu ia chegar no estúdio cheio de tinta suja, de roupa suja e tudo, mas não, tá aqui, ó, tudo organizado, os pincéis, as tintas, em ordem de organização por cor fria, cor quente. Falei, mas como é que é isso? Falei assim, não, cara, eu não consigo ficar no caos. Se eu não tiver essa organização aqui, eu não produzo, eu não vou conseguir ter criatividade para produzir. Sim. Então, vamos dizer assim, é uma imagem muito errada que as pessoas fazem. Ah, o trabalho criativo ele tem que vir da desorganização, do caos. O caos ele tem que estar dentro da cabeça, mas o ambiente, você tem que ter total controle sobre ele. É, quando o pessoal me pergunta qual é meu sistema, eu chamo de caos organizado. Isso. Se você entrar na minha sala... Você entra na minha sala aqui, minha sala é caótica, cara. O pessoal entra aqui e fica enlouquecido, porque o que eu tenho de referência esparramado por ela, os caras ficam doidos. É quadro, é tudo. Eu falo, cara, esse sou eu. Esse caos que você tá vendo aqui, que depois vai chegar para você de uma forma organizada, né? E eu acho que a riqueza tá nisso aí. Tá? O Café Brasil nasceu assim, né? O Café Brasil, ele é tão caótico que ninguém tem a menor ideia do que é o programa da semana que vem, cara. Ninguém não tem a menor... Sabe, não é aquela história lá, eu sou um podcast sobre produtividade. Qual é o assunto da semana que vem? É produtividade. Entendeu? Produtividade. Ah, eu sou um podcast sobre economia. Qual é o assunto? Economia. Eu sei que por mais que seja a loucura que vai acontecer na semana que vem, o que me leva é a economia, né? Aí você pega, o que é o Café Brasil? Eu não sei, cara. Qual é o assunto da semana que vem? Eu não tenho a menor ideia, bicho. É uma surpresa. Como é? E é legal. Cada então, uma surpresa. Você não sabe o que vai vir surpreende a gente muito positivamente. A vida da gente não é assim? É. Então, eu falei, eu criei ele do jeito que a vida é. Eu falei, então, a ideia é assim, a minha vida é o seguinte, eu virei a esquina, acontece alguma coisa. E não estava no meu programa acontecer essa coisa quando eu virei esquina, entendeu? Ah, eu ligo o jornal, eu vejo uma coisa, eu sou impactado por aquilo que também não estava no programa. Então, minha vida não é uma monotonia do cara que eu sou um escritor, minha vida é só escrever. Minha vida está aberta, né? E o Café Brasil nasceu assim. Falei, então, o que que é? Ele está todinho sistematizado, eu tenho uma linha de produção extremamente organizada, tem data para as coisas acontecer, tem uma equipe trabalhando comigo. Né? Agora, a hora que o conteúdo entra, ninguém sabe o que vai ser. Entendeu? Eu sei como fazer. Agora, o que vai ser, como é que vai ser tratado, se vai ter um lugar que a turma vai chorar, se vai ter uma emenda de uma música X com não sei o quê, essas coisas vão acontecer ao longo da criação, usando todas as ferramentas. Né? Tem outro negócio legal, que eu acho que é um insight muito interessante, é o seguinte. Como eu queria ter a autonomia de produção, eu fui obrigado a ir desenvolvendo as habilidades para as ferramentas que eu precisava usar. Então, por exemplo, eu nunca tinha feito uma edição de vídeo nem de áudio. Hoje em dia, cara, você chega aqui, tá aberto o Vegas na minha frente aqui, eu tô mandando ver. E eu fui aprendendo na porrada aqui, com o YouTube, com a molecada do YouTube. Hoje eu edito vídeo, edito áudio, tudo no Vegas na minha frente aqui. Eu fui aprender a usar o Photoshop. Eu abro o Photoshop hoje e faço, quer dizer, eu sou que nem pato, né? Sabe a história do pato? O pato nada, voa e anda. Tudo mal feito, né? Mas quando você vê... Né, ele anda mal, ele voa mal, ele nada mal. Mas olha que você vê o efeito mal. Como um todo, é legal, né, cara? Pô, o pato, cara. O pato, comigo o pato assim, é interessante. Comigo é assim, cara. Eu edito meia boca, eu uso o Photoshop meia boca, eu escrevo meia boca, só que é o seguinte, no fim do dia tá no ar. Tá publicado, tá no ar, encanta as pessoas... Ah, mas o logotipo podia ser mais bonito? Podia, cara, claro que podia. Ah, o texto podia? Podia, tudo podia, cara. Só que tá no ar, entendeu? E aí na próxima vez que eu fizer, eu vou pensar em melhorar isso um pouquinho, né? Eu acho que hoje em dia não dá mais pra você ficar cozinhando as coisas. E você tem que ter essa coisa, sabe, da rapidez. E a preocupação que nós temos que ter é o seguinte: como é que eu faço pra ser rápido assim, sem ser superficial, sem fazer grosseiramente, entendeu? Sem fazer uma porcaria e botar no ar, ah, já que tem que ir pro ar de qualquer jeito, vai... Não, espera um pouquinho, bicho, né? Não é pra ir de qualquer jeito, não é pra fazer uma porcaria e botar no ar a porcaria, cara. Eu tenho um monte de programas aqui que eu me recusei a botar no ar. Eu terminei o programa, olhei e falei, cara, não, para com essa merda, não vou publicar, e não publiquei. Eu tenho pelo menos uns 5 ou 6 podcasts prontos, cara, que eu não publiquei. Que lá na frente eu retomo aquilo e falo, lá, para, volto, reescreva o programa, a gente volta pra lá, grava de novo e eu ponho no ar, porque eu tenho aquela ideia de que cartoon, cara, eu tenho cartoon pronto, colorido aqui, que eu não publiquei, porque eu falei, cara, não, vou fazer de novo, porque não chegou no ponto que eu acho que podia ser ter um mínimo de qualidade que eu não vou passar vergonha na hora que eu botar no ar, entendeu? Então, você tem que ter essa coisa em mente também, né? Fala, olha, legal, vamos fazer simples e botar no ar, mas não é de qualquer jeito, né? Não é no tapa, né? E voltando ao que eu comecei a falar aqui agora, essa história de você desenvolver as habilidades tem tudo a ver com uma coisa da produtividade. Quer dizer, se o cara que eu pedi para fazer para mim lá, o desenhista lá do meu web designer, eu pedi para ele fazer um banner, o cara tá demorando, cara, eu abro e faço, bicho. E dane-se, e meto no ar. O dia que ficar pronto o banner dele lindo, maravilhoso, eu pego e ponho, entendeu? Mas não vai deixar de ir pro ar porque não tinha o banner. Vai sair o meu. Aí os caras vão olhar, pô, esse banner tá ruim, tá, mas tá no ar. É, entendeu? Ele tá aqui, tá funcionando, né? E é engraçado, né, Luciano? Porque muitas das coisas, às vezes, elas estão ruins sob o seu ponto de vista. Camila Achute, ela fala muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem um nível, uma régua muito alta, muito exigente. Sim. Mas o retorno, que você, vamos dizer assim, você tá investindo um tempo, investindo uma coisa, ele não precisa ser tão grande, tão gigante, para poder dar aquele retorno que você precisa, aquele investimento de Sim. tempo que você tá fazendo. Então você faz algo que vai ser, assim, consumível e satisfatoriamente consumível, sem, no entanto, ser a obra-prima do que você, vamos dizer assim, tem o crivo de ter que ser daquela qualidade muito superior. É a história, assim, pô... Eu preciso de uma loja, mas eu quero colocar o mármore Carrara. Cara, Sim. mas mármore Carrara vai custar o olho da cara. Coloca um granito mais assim que você vai pisar em cima dele do mesmo jeito, você vai fazer, vai atender o propósito do mesmo jeito, né? E dá pra fazer arte com granito, cara. Dá. Você consegue fazer uma puta arte maravilhosa com granito. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto importante. Essa história que eu falei pra você do sofisticar, muita gente fica cozinhando a sofisticação quando já podia ter publicado e podia ter botado no ar, né? O que você tem que ter é o mínimo de consciência de qualidade, né? Então, olha, eu já sei que a qualidade do áudio do meu programa, né? Então, eu tenho que ter um mínimo de consciência de que se não tiver bom o áudio, cara, por mais que o meu conteúdo seja maravilhoso, vai ficar ruim. Então, aí não dá pra eu abrir mão, cara. Pera aí, eu vou ter que ter um mínimo de qualidade. Esse microfone que eu tô usando aqui não serve, eu vou ter que investir no microfone legal, tá? E fazer isso rapidamente, entendeu? Então, olha, se o impeditivo de botar o programa no ar é uma questão técnica, são as mais fáceis de ser resolvidas, cara, porque alguém já fez, alguém já passou, você já está em contato com um monte de gente aí, você pega e resolve ali da forma mais rápida, né? Me preocupam mais as questões conceituais do que as questões técnicas, né? Tudo que é técnico, o dinheiro compra, entendeu? É, e se o dinheiro compra, aí não é problema, não é mais problema. Porque a hora que eu tiver dinheiro, eu vou arrumar isso aqui. A questão toda é o conceito, cara. Eu tenho uma coisa que eu aprendi quando eu era diretor de arte, lá, quando eu me formei, cara, na escola, em 1812, né? Que eu tinha um estúdio de arte que a gente dizia o seguinte, cara: se você errar no layout, nem continua o projeto. Rasga o layout e joga fora, entendeu? Porque se você começar com o layout meia boca, aí você vai para aprovação meia boca, texto meia boca, arte final meia boca, e o resultado é um projeto meia boca. Então, errou no layout, joga fora, né? E esse, para mim, errar no layout é exatamente a parte da concepção. Então, na hora que eu tô sentado aqui, cara, eu tô preocupadíssimo em a minha concepção. Como é que eu vou conceituar a coisa? Conceituei de forma que me deixou satisfeito? Aí, cara, é sair executando, né? E tendo em mente essa história do granito que você colocou aí. Falou, cara, a canetinha que eu preciso, eu ainda não tenho. Mas enquanto eu não tenho, eu vou fazer com essa outra que tá aqui. E eu sei que vai sair mais ou menos, mas uma hora eu vou ter. Uma hora eu vou ter o microfone XPTO, blá, blá, blá, blá. Enquanto eu não tenho o XPTO, dá pra quebrar galho com este aqui, que tem alguma. É decente, tá? Não é o melhor de todos, mas é decente. Então, isso é um equilíbrio, cara. É um grau de equilíbrio que passa pelo teu Simon Call, passa por você ter humildade de ouvir as pessoas reclamando e falar, porra, o que esse cara falou tem a ver, né, bicho? Esse cara me deu um insight aí que, se ele pensou assim, eu não tinha reparado nisso, né? Eu não dei bola pra tal coisa e, no fim, isso aí é importante pras pessoas, né? Então, é um exercício. O exemplo é toda essa estação de trabalho sua. Ali, cada detalhe que você colocou, não é porque assim, cara, eu vou colocar esse detalhe aqui porque eu quero ter o estúdio foda. Não. Eu ter um estúdio que vai ter um revestimento acústico assim, vai dar uma qualidade melhor. Você tem um propósito com aquela qualidade. Cada quadro que tá aí pendurado na sua sala, ele vai te influenciar de uma forma que, assim, esse quadro aqui, ele vai me remeter a uma lembrança, que vai me lembrar de um assunto, que vai me ajudar a ter um gancho para poder fazer um texto. Então, não é à toa, não é aleatório, né? Não é aquela história... Não tem nada aleatório aqui, Eu vejo o trabalho do Luciano e falo, cara, eu quero fazer igual o trabalho do Luciano, mas eu só vou fazer quando eu tiver o estúdio que o Luciano tem, a estação de trabalho que o Luciano tem, não vou fazer nada enquanto não for igual. Aí tá completamente errado, tá invertido a lógica. É porque um dia o Luciano não tinha nada disso, entendeu? Houve um dia lá atrás, 12 anos atrás, que o Luciano não tinha nada disso. O programa era gravado ao vivo na rádio, com a qualidade sofrível, cara, né? Qualidade de rádio, põe no ar e dane-se, entendeu? E toca. E era muito ruim aquilo, né? Agora, eu ponho no ar e falo, bom, muito bem. Agora ele põe no ar, o próximo programa tá melhor, o outro tá melhor, o outro tá melhor. No quinto programa eu falo, cara, com essa qualidade eu não quero, eu vou para um estúdio. E aí começa a fazer em estúdio, e aí vai evoluindo, até que chega uma hora que esse estúdio não me atende mais, aí eu acho o Lalá, e aí vou pro estúdio do Lalá. Até chegar onde nós estamos aqui, no meu estúdio, com o esqueminha todo sistematizado. O Lalá vem aqui uma vez a cada 15 dias. A gente senta aqui, faz dois programas e está resolvido, entendeu? Uhum. Excelente para ele, excelente para mim, mas só chegou aí depois de anos de lapidação, né? De evolução, né? Uhum. E sempre em cima de um propósito interessante. Quer dizer, a formalmente, o Café Brasil é igual o que era 12 anos atrás. Se você pegar vinheta de abertura, carta do ouvinte, era muito parecido com o que tinha lá atrás, né? O que, que houve? Ficou mais dinâmico, a minha leitura mudou, a minha voz tá diferente, a edição tá mais legal, tá tudo... formalmente, ele tá muito mais legal do que ele era há 10 anos atrás. Mas o conteúdo, cara, aqui tá lá. É a mesmíssima coisa que tá lá. Então, eu acho que essa coerência, sabe, tem tudo a ver com quem pretende ser um... pretende criar, assim, um relacionamento com o seu... com o seu ouvinte. Quer dizer, eu não tô traindo ninguém, entendeu? Ninguém que entra aqui e fala, fui traído, o Luciano mudou de... era assim, agora ficou assado, né? Virou isso, virou aquilo. Não. E quando eu vou mudar alguma coisa, eu aviso, né? Falar, moçada, a partir de hoje, eu tô com uma pegada liberal no programa, estou assumindo, e eu vou começar a falar de política e vou descer o pau no ponto de vista liberal. Então, se você não gostar disso, adeus, porque a partir de hoje vai ser assim, né? Então eu faço questão. Então, olha, tem uma mudança importante acontecendo. Atenção, comunico a todo mundo, e aí eu sigo no caminho dela, né? Recentemente foi a alteração de um dia, né? Você publicava os podcasts às terças-feiras, aí passou a publicar às quartas-feiras. Sim. E fez uma boa comunicação para todo mundo. Olha, vai acontecer isso, viu, pessoal? Não estranhe se você ver aí só na quarta-feira, porque a gente está mudando. Sim. E vem mudanças grandes por aí agora. E todas elas focadas nessa história da... sabe como é que eu multiplico as coisas, né? Como é que eu posso fazer mais com o material que eu tô produzindo hoje, né? Como é que esse cartunzinho que eu tô fazendo aqui, ele pode render mais do que ele rende hoje. Então hoje é um cartoon. Você tem uma ideia, eu sento aqui, faço o meu cartoon, bato uma foto dele, publico no Face. Imediatamente, publico no Twitter. Semana passada eu reativei o meu Instagram, que eu não usava de jeito nenhum. E agora tem alguém botando no Instagram, botando os cartoons no Instagram. E aí começa a ter um alcance, cara, que eu não fazia ideia, entendeu? Então, porque começa a abrir tudo isso de um cartoon que eu não fazia há 30 anos e agora virou marca, virou conteúdo multiplicável, né? Talvez daqui a pouco eu vou pegar esses 100 cartoons e vai sair aqui um e-book, cara, com 100 cartoons, entendeu? E qual é a dificuldade? Nenhuma, cara. Tá tudo pronto do meu lado aqui, foi feito e sem sentir... você acaba produzindo esse material todo e... Mas o que é? Ele nasce pensando assim, né? Então, como é que eu vou fazer ele aqui para ele ser utilizável de forma rápida e com mínimo de qualidade, né? E aí dá nisso, cara. Aí as pessoas olham e falam, pô, esse cara é uma máquina de produção. Não, eu só sistematizei a produção. Tem cara que produz muito mais que eu, mas acho que não tem a habilidade de fazer aquilo que ele produz render tanto fruto diferente, né? É. Como eu tenho feito aqui, né? Eu considero que realmente, assim, é verdade que a tecnologia aí, né? Vamos agradecer ao Steve Jobs e ao Bill Gates, que eles proporcionaram um ecossistema totalmente diferente do que existia antes de ter tudo isso nas nossas mãos. Mas não adianta ter todas essas ferramentas e você não saber usá-las, não aproveitar o potencial que elas geram para você. Eu acho que você está sendo um dos caras aí, assim, na atualidade, o que melhor está aproveitando todas essas tecnologias, todas essas possibilidades que a tecnologia proporciona no processo de criação. Eu acho que aí é que está, né? Eu vejo caras começando podcasts aí, e os caras ficam alucinados e discutem podcast do ponto de vista técnico, o produto do podcast, né? Eu sou podcaster, eu discuto tecnicamente, eu discuto o meu microfone e as 18 horas que eu gasto editando. Sou bicho, por favor, cara. Não, podcast não é edição de podcast, cara. Edição é legal. Você pode fazer um podcast que é maravilhoso, mas ele não é edição, cara. Ele é o que está antes da edição. Ele é a criação, Ele é o conteúdo que está ali. A edição é uma consequência daquilo que você está fazendo ali. Então, um conteúdo ruim na mão de um puta editor vai dar um podcast maravilhoso ruim. Entendeu? É aquela história do... é um filme com todos os investimentos de Hollywood, que é uma porcaria. Você vai assistir um filme que tem todos os efeitos, mas é uma porcaria. Então, se o conteúdo não for pensado e falar, cara, é ali que eu tenho que gastar meu tempo. Quando eu comecei podcast, eu olhei e falei, o quê, cara? 18 horas editando, mas de jeito nenhum que eu vou fazer isso, não. Nunca passou pela minha cabeça de eu editar o podcast. Então, eu tô editando agora o Cafezinho. Por quê? Cara, a vinhetinha, blá, blá, blá, blá, cortezinho no meio, vinheta, acabou. Então esse eu edito aqui, ó, tiro de letra. Agora, ficar como o Lala faz, e recortando música, que é a praia dele, e o Lala faz em 2 horas, o que eu levaria 12 para fazer. Ele faz em 2, né? Então, eu tive esse senso de falar, cara, não é na edição que eu vou agregar valor ao meu projeto a ponto de deixá-lo perene, sabe? A edição é fundamental, tem que ser muito bem feita. Como é que eu resolvo isso? Eu vou trazer para aqui o melhor editor que eu puder encontrar, e o Lala veio, entendeu? Então, com isso eu resolvi toda a encrenca. Agora eu posso editar na boa o cafezinho, poderia editar o Leadercast se eu quisesse. Não edito, porque é um saco, porque vai demorar para fazer, então o Lala faz também, né? O background ali, é tudo muito fácil. É um negócio fácil. É muito fácil fazer. Então, mas tem que ouvir 1 hora e meia de conversa. Então isso consome um tempo grande, né? É. Eu falei, cara, eu não posso me dar o luxo disso aí. Lala vai fazer. Então ele faz o Leadercast. Agora o cafezinho tô eu mesmo fazendo, cara. Eu saio aqui pau na máquina. Então para mim é até uma curtição fazer, né? Mas só faço porque eu sei que vai levar. Rapidinho. 10 minutos, é 10 minutos para montar o programinha. Se tomasse mais tempo que isso, eu não faria, né? Sim. Então, o que é isso? É aquela consciência de que, bicho, ó, tem um limite além do qual o meu esforço não agrega mais valor nenhum ao projeto, né? E aí, a hora que eu bater nesse limite, não adianta fazer. Então, vou ficar rebuscando porque o tom do azul ainda não é o tom do azul. Cara, que azul, cacete, cara. Põe no ar essa merda aí. Depois você resolve o azul, cara. E sabe, são anos de agência, cara. Eu era cara de criação de agência. Eu criava, eu era criativo. O cara é preocupado com a serifa. Essa letra aqui tem uma serifa e tem que tirar a serifa. Cara, depois que eu passei um tempo, eu olho pra aqui e falo, bicho, para com essa merda, cara. Daqui. Põe, publica. Não, vamos arrumar. Não arruma, publica, cara. Semana que vem você arruma, né? O próximo você faz melhor. Esse dinamismo, eu acho que foi o maior impacto que a tecnologia trouxe, né? Porque ele me dá o luxo. Cara, olha o que eu faço com o Café Brasil Premium. Eu termino de fazer aquele e-book, publico o e-book, a turma começa a ler, me escreve falando, achei um erro na página tal. Eu vou lá, corrijo o erro e troco o e-book, cara. E o próximo que baixar não vai ter mais o erro, porque alguém achou o erro. Agora, se eu fosse preocupado em fazer the ultimate revision do negócio, cara, eu ia ficar aqui até amanhã e vai, revisa. Eu bati o olho, revisei a segunda vez, cara, publica. Vai sair com erro? Vai. A minha turminha vai achar os erros, vai me avisar, eu vou corrigir e depois ele vai ficar legal lá na frente, entendeu? Mas o importante é que ele foi pro ar, né? Então acho que essa coisa da coloque para que as pessoas vejam e te deem o feedback é o grande lance, e acho que isso aí é uma ferramenta de produtividade é brutal, cara. Brutal, sabe? Então, você vai olhar e falar, olha, não tem um nível de... Não é Rede Globo, tá? Não tem um nível, não tem um padrão de qualidade da Rede Globo. Mas, cara, faz o barulho que faz a TV Bandeirantes. Entendeu? É o Masterchef. É o Masterchef que entrou lá, é da Bandeirantes. Não tem um padrão de qualidade da Globo. Se fosse na Globo, seria... Mas olha o barulho que faz, entendeu? Então, eu acho que é isso. E o fato de estar na tua mão, quer dizer, isso é uma outra coisa fundamental, cara. Eu sou o cara que... Eu escrevo texto, eu faço cartoon, eu escrevo programa. Portanto, se eu tiver que mudar alguma coisa, cara, eu mudo a hora que eu quiser. Eu tô sentado ali com o programa aberto na minha frente. O Lala pediu, me dá um segundo aí que eu vou abrir aqui o tamanho dessa música. Enquanto ele tá fazendo isso, eu tô reescrevendo o programa, cara. E eu vou mudando ali na minha cara. Então, pô, não deu a métrica aqui. Peraí, pá, eu tiro e refaço. Se eu fosse um locutor lendo um texto, eu não tinha flexibilidade nenhuma. Entendeu como você perde? Como a gente perde, não. Um texto legal, muito bem escrito para rádio, na mão de um locutor, muito bom, dá um resultado muito legal. Mas o locutor não tem a menor chance de interferir naquilo. Claro, ele consegue dar umas entonações, mas fazer o que eu faço, derrubar um pedaço do texto, sabe? É. Tira fora, não vou pro bom mais. Não. Puta, aqui, peraí, tá faltando um negócio mais legal aqui. Tá? Peraí. Para aí que eu vou reescrever. Então, esse dinamismo todo, quando você termina de ler o programa, meu, como é que os caras conseguiram achar essa música que casou direitinho com aquele momento daquela coisa? Cara, isso foi feito na hora ali. Eu tô ouvindo a música. Ô, peraí, olha aí, a Elis cantou tal coisa. Pera um pouquinho, volta atrás. Reescreva o finalzinho do texto, amarro com a Elis, e a Elis entra e você desmuda, né? Fala, meu, olha só, né? Foi tudo Então, essa é a mágica. Isso tá montado para ser assim. Esse é que é o grande lance, entendeu? É. Então, há uma... Eu costumo dizer que o método que eu uso chama-se 40 por 60, né? Eu entro no estúdio com 60% pronto, programado, e 40% é o que Deus quiser, né? E é nesse 40% que está o molho, a piada que surge na hora. Eu vou lançar agora um programa, não na semana, na semana seguinte, é o programa... Como é que é o nome dele? Não é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, já foi agora. Bom, é o programa que vem aqui agora, que eu vou anunciar uma música que chama-se Silêncio. É o nome da música, né? Então eu tô lá, pá, pá, pá, pá. Você vai ouvir agora o fulano de tal, lá tocando a música Silêncio. E aí entra um silêncio. Né? E aí fica aquele silêncio, eu... Que é isso, Lala? E Lala grita de lá, é o silêncio! Eu, porra, Lala, não me enche o saco, toca a música, vai. Isso é uma piada que aconteceu realmente na hora da gravação. O Lala me sacaneando, eu falei, eu chamo a música Silêncio, ele não põe e fica tudo... E eu, Lala, que é isso? Silêncio. Ele fez a piada na hora, ficou tão legal que a gente deixou no programa. Entendeu? Mas isso só pode acontecer. Só pode acontecer porque há abertura para isso, porque eu que sou o diretor e o cara que escreveu o programa, eu tenho a flexibilidade de fazer uma coisa dessa. Então, isso dá o molho todo, cara. Você vai olhar e falar, cara, que sabor legal que tem, sabe? De onde é que vem essas coisas? Vem porque muito daquilo acontece ali. Sabe? A gargalhada que pinta é de verdade, entendeu? Não é a projetada. Não é aquela coisa totalmente forçada. Ela tá desenhada para ser assim, né? Falar, nesse momento aqui vai haver uma graça. Mas se a graça não acontece, a gente refaz até conseguir chegar nela, né? Uhum. Então tem toda uma. Isso tá tudo previamente combinado, né? Uhum. E aí dá um resultado legal, cara. Aí você consegue. Eu consigo chegar a um momento e falar o seguinte, ó. Lá na hora da edição, quando eu terminar de falar isso aqui, você, por favor, não entre com a moça cantando. Eu preciso de 2 segundos de instrumental, porque nesse momento o cara vai estar rindo. E ao rir, ele não vai escutar a cantora. Então me dê 2 segundos aqui, porque vai ter um cara, as pessoas vão estar rindo aqui. Mas como assim? Como é que você sabe que vai rir? Oh, porque eu estou fazendo. Estou escrevendo para ser assim, rindo. Entendeu? É, bom. Ou então não, ela não vai rir. Eu vou dar uma porrada tão grande que a pessoa vai estar com a cabeça a milhão. Eu preciso que ela pense. Então, por favor, instrumental, cantoria, só lá na frente. E eu preciso dessa pausa, porque eu sei que ela vai estar processando a formação que vai entrar aqui, né? Então, é tudo trabalhado e pensado. E aí, cara, seja o que Deus quiser. Bota no ar e manda bala, né? Ô, Luciano, e é muito interessante você estar falando isso, porque o que remete, né? O blog e o podcast aqui, ele é feito para ajudar as pessoas a serem mais produtivas. E tem métodos, tem dezenas de métodos diferentes para fazer isso e tudo. Mas o que eu tenho ao longo do tempo, eu uso métodos de produtividade tem mais de 10 anos. Uhum. E o que eu descobri foi o seguinte, que cada um tem o seu. De verdade, cada um tem o seu. Vamos fazer um planejamento. Aí o planejamento fica maravilhoso, um negócio fantástico, que de verdade vai dar o resultado que precisa. Mas o planejamento, ele só se completa com a execução. E se a execução não acontecer... E aí que vai pegar o bio... O que você não pode ser escravo? O que você não pode ser escravo do método, entendeu? Isso, exatamente. O método existe, mas eu não sou escravo dele, entendeu? Eu uso como uma baliza, né? Então, cara, legal, tem um método legal, tudo, mas eu vou adaptá-lo para mim e vou fazer com que ele seja confortável para mim. Então eu tenho que fazer com que esse método me estimule a ter uma certa disciplina para segui-lo, mas eu não posso ser escravo dele. Porque quando eu for escravo dele, talvez eu acabo vominando esses lances da inteligência. Apareceu a inteligência. Posso incluir essa coisa inteligente aqui? Muitas vezes o método não deixa, né? Exatamente. Fala, não faça isso, porque tem que seguir o método, e tem muita gente que vai nessa batida. Se você é uma fábrica de remédio, por favor, siga o método. Até o... Não desvie do método, pelo amor de Deus. Se você fabrica comida, não desvie do método, pelo amor de Deus. Agora, se você é um criador de conteúdo, bicho, porra, você tem mais é que escolher aquele que é bom pra você e adaptar ele para ter um jeito, né? E botar na cabeça que é o seguinte, esse método só tem sentido se no final dele você conseguiu obter algum resultado melhor do que aquele que você vinha tendo, né? E eu muitas vezes, cara, eu já peguei métodos aqui que eu comecei a usar e depois larguei, cara. Voltei a ser o que era, voltei a fazer como eu fazia. método de acompanhamento de agenda. Comprei aqui, botei software, fiz o diabo aqui, comecei a usar, que passou uma semana, eu larguei aquilo tudo e falei, não. Vou voltar pro meu velho método. E tem coisas que são bobagens, né? Meu método para construir a palestra. Cara, é um bloquinho, caneta na mão. É. E tem. Porra, mas você podia usar. Usa o software XPTO, bicho, nada se equipara a maneira como eu, sabe, eu sentir o bloquinho na minha mão, sentir a caneta na minha mão, o desenho, a linha passando, tudo isso me estimula no meu processo criativo. Na hora que eu mudei para o método do computador, eu perdi o tato, sabe? É que nem fazer amor com a mulher inflável, entendeu? Uma coisa é eu fazer aqui, como os caras estão falando para mim, não, compra um tablet, faça o teu cartoon no tablet. Não, cara, isso é trepar com boneco inflável. Do jeito que eu faço, é aqui, eu pego a caneta na minha mão, eu pego o papel na minha mão, eu tô sentindo, eu tenho o tato, eu tô com o tato todo aqui, eu sinto a caneta escorregando no papel, e isso, por pior que possa ser, me traz parece bobagem, né? Mas a sensação dela batendo no papel, isso faz com que meu traço fique de um jeito ou de outro. Dá para ter um resultado parecido no tablet? Até dá, mas eu não tenho tempo para isso mais, cara. Eu preciso pegar aquilo que me dá o maior prazer, né? Então eu falo, não, legal, o método que você usa é muito legal, tudo para mim não serve. Eu vou continuar usando o meu mais antigo aqui. E como eu tô produzindo um monte, cara, eu acho que de alguma forma eu tô acertando, né? Não, sem dúvida. É uma aula, toda vez que a gente tem a oportunidade de te ouvir, e principalmente, né, lá no restaurante, quando a gente foi, e agora acaba que vira uma aula pra gente. Então, gratidão aí, muita gratidão por essa disponibilidade sua de tempo, de doar o seu tempo, né? É aquela história, me dá um minuto do seu tempo, você me deu uma hora aí do seu tempo, da sua vida, e isso só se paga. Tentando a gente passar isso pra frente de maneira positiva que vai construir as outras pessoas. Eu espero que eu. É isso, meu. É isso, meu. Pedrinha isso. No lago. É isso aí. Pedrinhas no lago. Vai jogando pedrinhas no lago aí. Acho que é muito legal saber que o teu podcast foi criado, inspirado por nós aqui e que você tá inspirando mais uma porrada de gente. Então, esse é o grande lance da pedrinha no lago. Quer dizer. Se eu conseguir ter um pouco de conhecimento, se eu conseguir ter um pouco de capacidade de entender o mundo de uma forma legal, que eu possa passar para as pessoas, eu tenho mais do que passar e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Se fosse por dinheiro, cara, eu estava como executivo de uma multinacional de autopeças até hoje, ganhando muito mais do que eu ganho aqui, tendo muito menos injeção de saco, muito menos susto, provavelmente menos satisfeito do que eu estou hoje. Mas eu acho que esse é o grande lance, cara. Eu gosto muito de uma coisa que o Cássio Barbosa falou quando nós terminamos um leadercast que eu fiz com ele. Que ele dizia o seguinte, cara, o maior tesouro da humanidade é o livro que não foi escrito, o filme que não foi feito, a música que não foi composta, o conhecimento que não foi passado adiante, entendeu? Isso é quando você morre com isso tudo dentro de você. Então acho que a função que nós temos aqui é o seguinte, cara, passe isso adiante. Não é para votar no político que eu escolho, não é para me dar dinheiro, não é para achar que eu sou fodão. Cara, é só para ter... Bicho, olha quanta coisa legal a gente descobre. Vamos conversar a respeito, vamos fazer junto, né? Vamos lá, deixa eu te mostrar o que é. Você olha e fala, não gostei, achei legal, não achei. Então, você define o caminho que vai dar para isso. Mas cabe a mim, tendo tido, por alguma razão, acesso a esse tipo de informação, repassar. Contar para os outros. E no fundo essa é a minha história, cara. Eu sou um contador de história, bicho. O meu negócio é contar a história e com isso você acaba levando alguns insights para as pessoas, né? E o mais bacana, né? É a viagem e não o destino, o lance. E tá claro que isso é um aprendizado, né, cara? Você, a cada dia que passa, e daqui a 10 anos você vai olhar para trás e falar, meu, como eu não sabia nada lá atrás, né? Como é que eu podia, cara, com 20 anos de idade, pensar desse jeito? Agora que eu tenho 30, agora que eu tenho 40, agora que eu tenho 60, e a hora que você tiver com a minha idade com 60, você vai olhar e falar, puta merda, entendi por que meu pai me enchia o saco quando eu tinha 20 anos de idade, entendeu? E não tem como fazer, cara, a humanidade é assim, essa molecada vai fazer merda que não acaba mais, do jeito que eu fazia, e é assim que ela funciona, a humanidade. E aí vem a maturidade, e você vai aos pouquinhos aprendendo como é que ela funciona, vai trocando essa explosão da energia, né? De, mas vou sair gritando e brigando. Não, cara, não tem que sair gritando. Bata o olho e fala, pera um pouquinho. Não é assim que funciona, é assado. As coisas vão acontecer da forma como tem que ser. O mundo funciona de um jeito padronizado. Isso é a base do conservadorismo, cara. Você cuidar e vai virar um conservador, né? É. E que é o que aconteceu comigo. Então eu vim sendo, cara, eu sou um revoltado, agora eu sou um liberal, agora eu sou um conservador. E não tem nada de ruim nisso, cara. O que tem ao ser um conservador é o seguinte: eu quero manter as coisas legais que estão aí e melhorar as que estão ruins, né? E não é revolução, quebrar tudo e começar do zero, não. Então é um processo contínuo de construção e tentar sempre fazer da coisa mais rápida, melhor, mais rápida e mais acessível para as pessoas. Né? Esse é o segredo. É isso aí. Luciano, obrigado pela entrevista. Então a gente encerra aqui o episódio dessa semana. E muito sucesso para você aí no Café Brasil Premium, um aplicativo que logo, logo vai estar saindo. Vamos lá. O cafezinho que já é um sucesso e em todos Sim. os seus outros empreendimentos. Vamos lá. Parabéns aí a você pelo balanço focado aí. Vai ser legal. Acho que a turma vai gostar de montão, né? E adorei ter a Bel do seu lado com esse sorrisão gigantesco, entendeu? Obrigada. Que a mulher dando o suporte, cara. Não tem mais o que segure, bicho. É fazer acontecer, né? Aqui é um time, aqui é um time. Maravilha, maravilha. Então, não deixe de ser, continue. Bota ela na jogada aí. Tá bom? E esse episódio de hoje chega ao fim com a participação do Luciano Pires, do Portal Café Brasil, da Isabel Ribeiro, do canal no YouTube Isabel Ribeiro Makeup, e eu, que quero continuar a jogar as pedrinhas no lago, Fernando Sobrinho. Tchau! Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1990.